Mini 1. O Desidrate Mini 1 é indicado somente para armários que tenham até 4 metros cúbicos. É pequeno, compacto e não requer refil. Ele é ligado diretamente na tomada e sua tecnologia é diferente dos outros produtos. Ele trabalha com uma placa termoelétrica chamada Peltier, que por sua característica de superfície quente de um lado e fria de outro, provoca o choque térmico, fazendo com que a água condense e caia dentro do reservatório.